Os impossíveis e sair vencedor. Que há por fazer? Bruto, algo capaz de deixar bons doentes. Ligário, e não teremos de deixar doente alguém que ainda está são. Bruto, isso também. O que seja, meu Caio, hei de contar-te em caminho do ponto em que tivermos de executar o ato. Ligário, ride na frente que, com o peito inflamado, hei de seguir vós, para realizar o que ainda ignoro. Basta ser bruto guia. Bruto, então segue-me. Saem. Cena 2. O mesmo. Em casa de César. Trovões e relâmpagos. Entra César, em camisa de dormir. César, não ficaram em paz o céu e a terra durante toda a noite. Em meio ao sono, por três vezes gritou Calpurnia. Acudam. Estão matando César. Vem alguém. Entra um criado. Criado, senhor. César, manda que o sacerdote sacrife. Quem traz-me depressa um bom augúrio? Criado, pois não, senhor. Entra Calpurnia. Calpurnia, César, que pretendeis? Quereis sair. Não poreis hoje o pé fora de casa. César, César sairá. As coisas que me ameaçam, só me olham pelas costas. Quando devem de César ver o rosto, já sumiram. Calpurnia, César, jamais dei crédito a prodígios, mas ora tenho medo. Aí dentro há alguém que a tudo que nós vimos e escutamos acrescenta visões apavorantes que aos guardas esta noite apareceram. Uma leoa na rua teve o parto. Abriram-se sepulcros, expulsando seus mortos. Pelas nuvens incendiados guerreiros digladiavam em fileiras e esquadrões ordenados, como em guerra, tendo sangue manchado o Capitólio. Agitava-se no ar a gritaria da batalha. Cavalos relinchavam. Gemiam moribundos, e os fantasmas, dando gritos, as ruas percorriam. Ó César! Essas coisas ultrapassam a comum experiência e me amedrontam. César, podemos evitar o que por meta assentaram os deuses poderosos? Apesar disso, César vai sair, pois essas predições se relacionam tanto ao mundo em geral como a ele apenas. Calpurnia, quando morrem mendigos não se veem surgir cometas, mas o céu se incumbe de iluminar a morte dos monarcas. César, muito antes de morrer, morre o covarde. Só uma vez o homem forte prova a morte. Das coisas raras de que tenho ciência, sempre me pareceu a mais estranha terem os homens medo, embora saibam que a morte, um fim a todos necessário, vem quando vem. Volta o criado. Os algures que dizem. Criado, que não deveis hoje sair de casa. Retirando da vítima as entranhas, verificaram que ao animal faltava o coração. César, os deuses fazem isso para vergonha, só, da covardia. César for animal sem coração, se hoje, de medo, não saísse à rua. Não, César vai sair. Sabe o perigo que mais do que ele é César perigoso. Somos dois leões, nascidos num só dia. Mas o mais velho eu sou e o mais terrível. César sairá. Calpurnia, o meu senhor. Anula-se vossa sabedoria ante esse arrojo. Não saiais hoje. Declarai a todos que o que vos prende em casa é o meu receio, não o vosso. Mandaremos ao Senado Marco Antônio, incumbido de dizer-lhes que não vos sentes bem. Que assim, de joelho, eu consiga de vos alcançar isso. César, Marco Antônio dirá que estou indisposto. Para agradar-te ficarei em casa. Entra Décio. Eis Décio Bruto. Ele dará o recado. Décio, salve, César. Bom dia, digno César. Só vim para levar-vos ao Senado. César, chegais na hora precisa, para os dignos senadores levardes meus saudares e lhes comunicar que hoje não saio. Que não posso, seria uma mentira. Não me atrevo, pior. Dize. Lhes, Décio, apenas que hoje não sairei de casa. Calpurnia, podeis acrescentar que ele está doente. César, César pode mentir. Teria, acaso, tão longe o braço posto nas conquistas, para vir a ter medo de a verdade dizer a uns barbas brancas? Décio, diz-lhes que César não sairá. Décio, muito poderoso César, contai-me alguma causa, ao menos, porque de mim não riam ao falar-lhes. César, minha vontade é a causa. Não sairei. Como razão para o Senado, basta. Mas, porque vos estimo, para vossa satisfação, vou ser-vos mais explícito. Minha esposa, Calpurnia, é que me prende, não querendo que eu saia. Viu, em sonho, minha estátua, esta noite, como fonte que despejava sangue por 100 bocas, na qual as mãos banhavam, sorridentes e robustos romanos. Ela toma semelhante visão como advertência de perigo iminente e mau agouro, tendo, de joelho, suplicado que hoje de casa eu não saísse. Décio, mas o sonho foi mal interpretado. É auspiciosa toda a visão de feliz agouro. Vossa estátua a jorrar por muitos canos o sangue em que romanos sorridentes mergulhavam as mãos, é sinal certo de que de vos há de tirar um breve sangue renovador a grande Roma, empenhando, se os homens mais ilustres por alcançar de vos brasões mais novos, relíquias e penhores. Isso, apenas, é o que revela o sonho de Calpurnia. César, muito bem o interpretaste desse modo. Décio, Máxime, quando ouvirdes o que tenho para comunicar. Ouvi, portanto. Decidiu o Senado ofertar hoje uma coroa ao poderoso César. Se ficardes em casa e lhes mandardes recado por alguém, nesse sentido, talvez mudem de ideia. Além do mais, poderão pilhear a esse respeito, se alguém vier a dizer. Será prudente adiarmos a sessão até que a esposa de César tenha sonhos mais risonhos. Pode a ausência de César ser motivo de cochichar alguém ao companheiro. Olá! César tem medo. Perdoai-me, César. Mas é o amor profundo por quanto vos atinja que me leva a criticar assim vossa atitude. E a razão segue o amor sempre em tais casos. César, Calpurnia, como o vosso medo agora se nos mostra ridículo. Envergonho-me de lhe ter dado ouvidos. Dai-me a toga, pois resolvi sair. Entram Públio, Bruto, Ligário, Metelo, Casca, Tribônio Sinaé e Isaí Metelo. Veio buscar-me. Públio, salve, grande César. César, sede bem-vindo, Públio. Como, Bruto? Tão cedo e já de pé. Bom dia, Casca. Caio Ligário, nunca vosso inimigo foi César tanto, como agora a febre que vos deixou tão magro. Que horas são? Bruto, César, bateram 8. César, muito grato vos sou pelo trabalho e cortesia. Entra Antônio. Vede. Antônio, que as noites passem festa, já está de pé tão cedo. Salve, Antônio. Antônio, bom dia ao nobre César. César, dai dentro ordem para que se preparem. A demora vai deixar-me passível de censura. Como? Sinaí Metelo, então. Tribônio, temos uma horazinha de conversa. Não vos esqueça visitar-me ainda hoje. Ficai perto de mim, porque me lembre. Tribônio, pois não, César. À parte. Tão perto hei de ficar, que onde querer os vossos partidários ver-me um pouco mais longe. César, entrai, amigos. Bebamos vinhos juntos. Depois disso, sigamos todos como bons amigos. Bruto. À parte. Que o que parece igual nem sempre é o mesmo, sangra ao pensar o coração de Bruto. Saem. Cena 3. O mesmo. Uma rua perto do Capitólio. Entra Artemidoro, lendo um papel. Artemidoro, César, acautela-te de Bruto. Toma cuidado com Cássio. Não te aproximes de Casca. Fica de olho com Sina. Não confies em Tribônio. Observa bem Metelo Simber. Décio Bruto não te ama. Ofendeste Caio Ligário. Todos esses homens estão animados de uma única intenção, que se volta contra César. Se não fores imortal, olha a volta de ti. A negligência favorece a conspiração. Que os deuses poderosos te defendam. Teu amigo Artemidoro. Esperarei a vinda, aqui, de César, para dar-lhe isto como suplicante. O coração confrange-se-me a ideia de que escapar jamais possa a virtude às dentadas da inveja. Se me leres, ó César, viverás. Caso contrário, é que o destino também te é nefário. Sai. Cena 4. O mesmo. Outra parte da mesma rua, em frente à casa de Bruto. Entram Pórcia e Lúcio. Pórcia, pequeno, por favor, corre ao Senado. Não percas tempo com respostas. Corre. Que é que aguardas? Lúcio, senhora, vossas ordens. Pórcia, quisera ter-te lá aqui de volta, sem que fosse preciso mandar nada. Assiste-me, firmeza. Não me deixes, e entre meu coração e a minha língua põe de permeio uma montanha ingente. Tenho coragem de homem, mas a força é toda feminina. Quão difícil é para uma mulher guardar segredo. Ainda estás aí? Lúcio, que é necessário fazer, minha senhora? Ao Capitólio correr, mais nada. E retornar, mais nada. Pórcia, isso, menino. Traze-me notícia de teu amo. Ele bem não se sentia no instante de sair. E toma nota do que faz César, quais os suplicantes que insistem junto dele. Quieto, Lúcio. Que barulho foi esse? Lúcio, não percebo barulho algum, senhora. Pórcia, fica atento. Ouça um certo rumor, como de luta, que nos viesse trazido pelo vento dali do Capitólio. Lúcio, sob palavra, minha senhora, mas não ouço nada. Entra o adivinho. Pórcia, vem cá, amigo. Vens vindo de que lado? Adivinho, do lado de onde moro, boa dama. Pórcia, que horas já são? Adivinho, senhora, quase 9. Pórcia, César se achará no Capitólio? Adivinho, ainda não, senhora. Eu, justamente, vou procurar lugar, para que possa vê-lo, quando passar. Pórcia, tens um pedido para fazer a César, não é isso? Adivinho, justamente, senhora. Caso César ouvir-me queira por amor de César, diga, e que seja amigo de si mesmo. Pórcia, como assim? Tens notícia de quem tentem algum dano contra ele? Adivinho, não prevejo nenhum mal conhecido, mas receio que possa acontecer muita desgraça. Mas passai bem. A rua, aqui, é estreita. A multidão que marcha atrás de César, senadores, pretores, suplicantes de toda a espécie, poderia, quase, matar um pobre velho. Vou postar-me num lugar mais folgado, porque possa de passagem falar ao grande César. Sai. Pórcia, preciso ir para dentro. Oh! Como é frágil o coração de uma mulher. O Bruto. O céu te assista nesse empreendimento. O pequeno me ouviu, de certo. Bruto tem um requerimento que não há de ser do gosto de César. Oh! Desmaio. Corre depressa. Lúcio, recomenda-me ao meu senhor. Dá-lhe notícias minhas. Estou alegre, diz-lhe, e retorna, porque sua resposta me repitas. Saem por lados diferentes. Ato 3. Cena 1. Roma. Diante do Capitólio. O Senado está em sessão. Grande multidão na rua do Capitólio, na qual se vêem Artemidoro e o adivinho. Clarins. Entram César, Bruto, Cássio, Casca, Décio, Metelo, Tribônio, Cina, Antônio, Popílio, Públio e outros. César. Ao adivinho, chegaram os idos de março. Adivinho, é certo, César. Porém ainda não passaram. Artemidoro, salve, César. Lê este pedido. Décio, Tribônio pede que esta humilde súplica mais de espaço por vos seja atendida. Artemidoro, ó César. Lê primeiro a minha, que ela toca a César de perto. Grande César. César, com o que nos diz respeito não há pressa. Artemidoro, não demores, ó César. Lê depressa. César, como? É louco esse tipo. Públio, sai, maroto. Arreda do lugar. César, que é isso? Todos apresentam na rua as petições. Entrai no Capitólio. César sobe para o Senado. Os demais o seguem. Os senadores se levantam. Popílio, desejo que sejais bem-sucedido no empreendimento de hoje. Cássio, não compreendo, Popílio, essas palavras. Popílio, passai bem. Vai para perto de César. Bruto, que vos disse Popílio Lena? Cássio, votos para que nosso empreendimento de hoje seja bem-sucedido. Tenho medo de que hajam descoberto nosso plano. Bruto, observai bem como ele fala a César. Cássio, casca, há urgência. Receio, que possamos ser nisso antecipados. Bruto, que há de fazer-se? Se falharem nossos planos, ou Cássio ou César ficará sem vida, pois é certo eu matar-me. Bruto, sede firme, Cássio. Popílio Lena não lhe fala de nosso empreendimento. Está sorrindo, sem que César altere a compostura. Cássio, Tribônio tem noção do tempo. Vede, Bruto, como ele afasta Marco Antônio. Saem Antônio e Tribônio. César e os senadores se sentam. Décio, metê-lo Simberonde esta. Que venha apresentar a César seu pedido. Bruto, está pronto. Fiquemos perto dele, a fim de secundá-lo. Sina, seres vós, Casca, o primeiro a levantar o braço. Casca, estamos prontos. Não há queixa alguma que César o Senado atender possam. Metelo, muito alto, muito glorioso e forte César, Metelo que Fumber joga ante o teu solo um coração humilde. Ajoelha-se. César, antes de tudo, Simber, quero advertir-te. Essas zumbaias e esses salamaleques porventura a um homem baixo sangue a agitar podem mudar uma ordem já emitida e uma sentença serem lei de criança. Não sejas tolo de pensar que César tem sangue tão rebelde, que se deixa esbulhar de sua força verdadeira pelo que os tolos enternece, apenas. Por isso entendo essas palavras doces, reverência servis e essas carícias de cão adulador. Teu irmão se acha banido por decreto. Se te agachas, e acaricias, e por ele pedes, expulso-te daqui como a um cachorro. Deves saber que César não é injusto e que ninguém, sem causa suficiente, consegue demovê-lo. Metelo, não há voz mais valiosa do que a minha que aos ouvidos do grande César soe mais agradavelmente, para a volta do meu banido irmão. Bruto, beijo-te as mãos César, mas sem lisonja, desejando que Públio Simber possa em breve tempo no gozo entrar de plena liberdade. César, como? Bruto. Cássio, perdão, César. Perdão. A essa espécie ajoelha, humilde, Cássio, para a volta a pedir de Públio Simber. César, se eu fosse vós, pudera comover-me. Se eu soubesse pedir, também seria moleável aos pedidos. Mas sou firme como a estrela do norte, cuja essência constante e inabalável não encontra paralelo no vasto firmamento. Ornam os céus inúmeras faíscas, de fogo todas indizível brilho, mas uma apenas de lugar não muda. Assim, no mundo, de homens está cheio, homens de carne e sangue e inteligência. Mas, em tamanha cópia, um só, conheço que, inatacável, seu lugar não deixa, sempre surdo a pedidos, sou esse homem. Deixai-me, pois, mostrar agora um pouco que, ao banir Simber, fui constante, como constante sou, no exílio conservando-o. Sina, ó César, César, fora daqui. Queres virar o Olimpo? Décio, grande César, César, Bruto não se ajoelhou sem me obter nada. Casca, braços, falai por mim. Apunhalam César. César, et tu, Bruto? Então, que morra César. Morre. Sina, morreu a tirania. Liberdade. proclamai pelas ruas. Liberdade. Cássio, suba alguém às tribunas e proclame independência, liberdade e ordem. Bruto, senadores e povo, ficai calmos. Não precisais revelar medo. A dívida da ambição já foi paga. Casca, sobe ao púlpito, Bruto. Décio, Cássio também. Bruto, onde está Públio? Cina, aqui, de todo desolado, à vista dos acontecimentos. Metelo, ficai juntos, para que não se dê que um dos amigos de César, Bruto, não falemos disso agora. Nada de ficar juntos. Públio, anima-te. Ninguém pensa em fazer-te mal algum, nem a qualquer romano. Ri de dizer-lhes isso mesmo. Cássio, convém deixar nós, Públio, para evitar que o povo, ao atacar nós, vos cause dano às cãs. Bruto, sim, fazei isso, e que não chame a si ninguém esse ato, senão nós, seus autores. Volta a Trebônio. Cássio, onde está Antônio? Trebônio, em casa, estupefacto. Pais, mães e filhos olham-se perplexos, correm em gritos, como se estivéssemos no dia do juízo. Bruto, Fado, mostra o que de nós pretendes. Que haveremos de morrer, já o sabemos. É só o tempo e a sucessão dos dias que a esse ponto deixa os homens aflitos. Casca, quem 20 anos tira da vida, encurta de igual tempo o medo de morrer. Bruto, se isso aceitarmos, ficará sendo a morte um benefício. De César somos, desse modo, amigos, pois o medo da morte encurtamos. Romanos, abaixai-vós. Abaixai-vós. Os braços mergulhemos neste sangue com ele e tinjamos as espadas. Sangue de César. Depois disso, vamos à praça pública e, agitando os gládios em sangue, a uma voz gritemos: independência, paz e liberdade. Cássio, abaixai vós, então, e as mãos tingi. Quantas vezes, nos séculos vindouros, há de ser posto em cena nosso feito sublime, em povos por nascer e línguas ainda não constituídas. Bruto, quantas vezes sangrará por brinquedo grande César, que aos pés da estátua de Pompeu se encontra valendo quanto pó. Cássio, todas as vezes que isso se vir, de nós dir-se-á que fomos os que demos à pátria a liberdade. Décio, como é, vamos ou não? Cássio, vamos, reunidos. Atesta a marcha, Bruto. Nós os passos lhe enfeitaremos com romanos peitos de ousadia e firmeza inigualáveis. Entra um criado. Bruto, quietos. Vem vindo alguém. Ah! É um amigo de Marco Antônio. Criado, Bruto, desse modo me ordenou, meu senhor, que eu me ajoelhasse, e assim, prostrado, me ordenou dizer vós. Bruto é valente, nobre, sábio e honesto. César foi grande, altivo, real e bom. Dize que eu amo a Bruto e sei honrar. Lô! Dize-lhe mais que a César eu temia, amava e honrava. Permitindo Bruto que, salvo, Antônio dele se aproxime, para saber de que maneira César mereceu essa morte, Marco Antônio não há de amar César defunto tanto quanto Bruto convida, mas, fielmente, há de seguir as obras e o destino do nobre Bruto em todos os azares deste estado de coisas não trilhado. Assim falou meu amo Marco Antônio. Bruto, romano bravo e sábio é o teu senhor. Nunca o julguei ruim. Diz-lhe que se for do agrado dele vir até aqui, far-lhe nisso a vontade, asseverando, sob palavra de honra, que partirá ileso. Criado, vou buscá-lo. Sai. Bruto, sei que ele há de ficar sendo um dos nossos. Cássio, é o que desejo. Mas em mim se agita algo que o teme, e meus pressentimentos, por desgraça, são sempre confirmados. Volta a Marco Antônio. Bruto, eis Marco Antônio. Sê bem-vindo, Antônio. Antônio, o poderoso César. Tão por baixo. Todas as tuas glórias, as conquistas, teus espólios e triunfos, à medida tão pequena ficaram reduzidos. Adeus. Não sei o que pensais, senhores, sobre os que ainda devem perder sangue, por ter sangue demais. Se achais preciso que eu o derrame, ora não há melhor do que esta em que deixou de viver César, nem instrumento que em valor se iguale ao de vossas espadas, ora ricas do sangue mais precioso deste mundo. Suplico vós, no caso de me terdes como suspeito, executai o intento sem perda de um instante, enquanto as rubras mãos ainda vos fumegam. Se eu vivesse 1000 anos, impossível fora achar-me tão apto para a morte como agora. Nenhum lugar me agradaria tanto para morrer, nem gênero de morte, como junto de César, sendo eu morto pelos maiores homens de nossa época. Bruto, não nos peças, Antônio, morte alguma. Embora pareçamos sanguinários neste momento, e cruéis, como nos mostra o ato por estas mãos levado a termo, vedes apenas nossas mãos e a empresa sanguinosa por elas realizada. Os corações não vedes, mas são todos compassivos. Assim, foi a piedade, tal como o fogo é pelo fogo expulso, a piedade dá combate, que César isto fez. Nossas espadas, para vós, Marco Antônio, são de chumbo. Nestes braços, isentos de molícia, e em corações de fraternal afeto, vos acolhemos com amor sincero, reverência e intenções em tudo retas. Cássio, e na distribuição das dignidades nenhuma voz será mais poderosa do que a vossa. Bruto, pedimos-vos paciência, tão somente, até ver se conseguimos acalmar este povo, que, de medo, ficou fora de si. Depois, diremos porque eu, que amava César Golpeá-lo, me decidi a realizar este ato. Antônio, vossa sabedoria me conforta. Deem-me todos, agora, as mãos sangrentas. Primeiramente, Marco Bruto, a vossa. Agora a vossa, Caio Cássio. O mesmo faremos, Décio Bruto, vos Metélio, vós, também, Sina, vós, valente Casca, e vós, meu bom Trebônio, conquanto o último não o menos querido. Cavalheiros, ai de mim! Que direi? Neste momento minha reputação se acha em terreno tão escorregadio, que é forçoso verdes-me por dois prismas igualmente deformadores, ou como covarde, ou como adulador. Que eu te votava, César, amor sem par, ó. É verdade. Se nos contempla agora o teu espírito, não será para ti mais doloroso que a própria morte, veres teu Antônio fazer as pazes com teus inimigos, ó nobre César. Diante de teu corpo. Se tantos olhos eu tivesse, quantas feridas em ti vejo, porque todos lágrimas derramassem como o sangue que delas ora escorre. Melhor fora para mim, do que ter com teus inimigos concluído assim um pacto de amizade. Perdão, meu Júlio. Como foste aquado, bravo servo. Tombaste neste ponto. Teus caçadores aqui mesmo se acham, do espólio ou pingo altivos, e ainda rubros das águas do teu leite. O mundo, foste deste servo a floresta, bem como ele, teu próprio coração. O mundo. Como pareces onde te achas, uma caça por fidalgos altivos abatida. Cássio, Marco Antônio, Antônio, perdoa, Caio Cássio. Poderiam ser ditas tais palavras por inimigos de César. Proferidas, porém, por um amigo, ainda revelam muita moderação. Cássio, não vos censuro por elogiar de César desse modo. Mas como pretendeis ficar conosco? No número incluído dos amigos. Seguiremos avante, sem que em nada dependamos de vós. Antônio, para isso mesmo apertei-vos as mãos. Mas esqueceu-me no instante de ver César. Sou amigo de todos vós, e amor a todos voto, esperando que há vez de revelar-me porque e como era César perigoso. Bruto, se não o fosse, isto tudo não passara de espetáculo selvagem. Tão razoáveis são os motivos que ora nos dirigem, que embora fosseis, Marco Antônio, filho de César, ficaríeis satisfeito. Antônio, não desejo outra coisa. mas quisera também a permissão de pôr o corpo na praça do mercado e, como amigo do morto, discursar na cerimonia. Bruto, pois não, Antônio? K.